costumes, as tradições, as histórias de um povo e de uma região. Boa Nova, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em radioboanova.pt. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. É isso mesmo, tal como anunciado, vamos avançar para o programa Palavras de Esperança. Hoje tenho comigo o Sr. Padre Pedro Simões. Desde já, muito obrigada por se juntar a nós nesta manhã. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através desta antena da Boa Nova. Muito bem, vamos então prosseguir com o programa de hoje, nesta sexta-feira, dia 18. Recordar que conta com reposição no próximo domingo e também sempre disponível em podcast no nosso site. Estamos então no ano C, já vamos até às leituras, mas sempre antes olhar para aquilo que se passa no país e no mundo. Senhor Padre, olhando para a Igreja no mundo, os bispos da União Europeia que pedem fim da loucura da guerra. É verdade, publicaram esta semana uma nota a propósito destes recentes bombardeamentos que a Rússia fez na Ucrânia, fazendo vários mortos, inclusive dois polacos, pelos vistos, eventualmente por acidente. De facto, é importante porque a Igreja não vive à margem deste conflito, muito pelo contrário, quer-se fazer presente e ser uma voz de esperança e de fé e de comunhão num povo que está a sofrer esta loucura da guerra. Os próprios bispos, nesta nota, dizem que mais deve acontecer para que finalmente se ponha fim a esta loucura da guerra, não é? Os bispos dizem que querem oferecer as suas orações às vítimas e condolências às suas famílias, desejando também oferecer a sua proximidade à população da Ucrânia, que ficou sem acesso aos seus serviços básicos, incluindo água e eletricidade. E temos, de facto, aí o inverno à porta, não é? Numa população em que é comum no inverno as temperaturas serem abaixo de zero, aliás, prevê-se que na Ucrânia esteja a menos 20 graus. Portanto, se hoje já não vou aqui na nossa serra e nós já sentimos frio, imaginemos lá. Sem dúvida alguma, e com toda esta crise energética que está a atravessar pela Europa, a Igreja não podia deixar de se fazer presente também na vida e nos corações deste povo massacrado pela guerra. Muito bem, também falaste uma vez mais do Dia Mundial da Juventude, que realiza-se na paróquia de Cantanhete no próximo domingo. É verdade, portanto, todos os anos, pela solenidade de Cristo Rei do Universo, a Igreja promove o Dia Mundial da Juventude, que depois é vivido pelas diversas dioceses espalhadas pelos quatro cantos da Terra. Este ano a nossa diocese decidiu fazer este dia de convívio e de fraternidade entre jovens na paróquia de Cantanhede. Portanto, terá início às 14h30 e será no pavilhão Os Marialvas. Portanto, mesmo a seguir à rotunda que vem da Meialhada para Cantanhede. E tem um programa até bastante sugestivo. Portanto, às 14h30 far-se-á um acolhimento com o DJ DC. Depois, às 15 horas, haverá uma sessão de abertura com as palavras do nosso bispo, Dom Virgílio Antunes. Às 15h10, a primeira parte terá atuações de alguns grupos do concelho, Bombos à Pedra, de Portunhos, Momento de Dança, DNA, Oito Tempos, Associação Cultural, Nadine e Amigos da Sanguinheira, Música Tradicional, Teatro, Grupo Novo Rumo de Ançã. E depois, às 16, na segunda parte, haverá uma oração jovem com a participação do grupo Cantarte. Às 16h45, a terceira parte, haverá um concerto com a famosa banda da paróquia. E às 18h terá o seu término, digamos assim. Portanto, uma tarde, domingo, certamente bem passada. E convido todos os jovens também aqui do Conselho de Oliveira do Hospital a participarem, caso puderem. Claro. Bem, isto também temos vindo a falar da Jornada Mundial da Juventude. Sente que os jovens estão mais interessados, estão a envolver-se mais neste tipo de iniciativas? Nesta fase do campeonato, como se costuma dizer, eu acho um certo resfriar. Se calhar devido ao facto de nós termos começado a preparar as Jornadas Mundiais da Juventude cedo demais, não é? Com muita atividade, não é? Que depois, se calhar, às vezes acaba por cansar, pelo menos mentalmente, os nossos jovens. Deus queira que este meu pessimismo atual mude à medida em que nós nos vamos aproximando verdadeiramente dessa Jornada Mundial da Juventude. É certo que houve agora uma atividade que encheu todo o auditório do Centro Cultural de Tábua, que foi o concerto dirigido pelo mestre João Paulo Vaz, o padre João Paulo Vaz, com o segundo ciclo de concertos à pressa no ar, teve casa cheia. É um bom prelúdio. Esperemos que isso aconteça. Mas eu por vezes vou falando com este jovem ou aquele e noto um certo, uma certa falta de interesse em relação a tudo isso. Porquê? Porque ainda é só em agosto, quer dizer, agosto está aí mesmo à porta, não é? O tempo passa a correr, não é? E creio que é importante nós não deixarmos que esta desmotivação domine a vida e o coração dos jovens. É importante continuarmos a manter este ritmo, porque se afrouxamos, digamos assim, corremos o risco de provocar já a dispersão dos jovens e depois a JMJ poderá passar ao lado de muita gente. Muito bem. Prosseguimos então nestas pequenas notas, dar conta de que o Crisma se realiza este fim de semana por cá. É verdade, amanhã teremos connosco o nosso Bispo, Dom Virgílio, que estará a presidir ao Crisma. Este ano será na paróquia do Herodal da Beira, pelas 15 horas de sábado. Foi a disponibilidade que o Sr. Bispo mostrou para vir até nós. E este ano temos, pelo menos a nível da quantidade dos números, bons números. Temos 72 crismandos, entre jovens, adolescentes e também adultos, digamos assim. O nosso irmão mais velho vai receber o crisma com 93 anos, que é o Sr. José Augusto Alberto, né? Portanto, é curioso, é um senhor que ainda não tinha recebido o crisma. Aliás, nunca é tarde, não é? Estamos sempre a tempo, não é? Portanto, às vezes nem sempre as coisas correm como nós queremos, e é quando o Espírito Santo entende que deve ser, e de facto, pronto, quis Deus chamar o nosso irmão José Augusto Alberto para vir receber o carisma com esta idade é bonita. Que todos vão ainda a tempo, se assim quiserem. É verdade, é verdade. Portanto, eu só pedia a todos estes crismandos que pudessem estar na Igreja Paroquial do Herodal pelo menos 45 minutos antes para fazermos a respectiva chamada e depois colocarmos nos lugares respectivos. Muito bem, certamente será uma bonita cerimónia num espaço pequeno, mas porque por acaso o Sr. Padre António assim nos disse na semana passada, mas pelo menos não será aqui na sede, e também dá para dispersar e ir até outras localidades. Aliás, já se faz história em relação a isso, não é? Mesmo ainda antes do Padre António e do Padre Paulo terem vindo para cá, já havia esse hábito de alternar pelas diversas paróquias, na altura até pelo Conselho de Oliveira do Hospital, o que é uma mais-valia para que também as próprias comunidades que se encontram mais afastadas do centro se tornem próximas, não é? Muito bem, ficamos então com estas notas do que se passa no país, também no mundo, e em destaque o crisma que se realiza este fim de semana em Oliveira do Hospital. Passamos para a liturgia da palavra, a primeira leitura, a leitura do segundo livro de Samuel, Sr. Padre. É verdade, portanto, é uma leitura que nos fala da passagem da unção de David como rei de Israel. Aliás, foi o maior rei e mais importante para Israel. Ainda hoje, se olharmos para a bandeira nacional do Estado de Israel, aparece-nos lá uma estrelinha no centro, que é a famosa estrela de David. Sem dúvida, ainda hoje, para os judeus do século XXI, David foi o maior rei de todos os tempos. E porquê? Porque foi o único rei que conseguiu juntar verdadeiramente as 12 tribos de Israel. Ele foi rei para todo o povo de Deus, para todo o povo de Israel do Antigo Testamento. Conseguiu unir quer as tribos do norte, quer as tribos do centro, quer as tribos do sul. E é curioso porque David não é olhado apenas só como um rei, mas também como um pastor, chamado rei pastor. Ele, antes de ser chamado e convidado a ser rei, era pastor de rebanhos, na sua simplicidade e na sua humildade. E foi essa simplicidade e humildade que ele levou que Deus, através do profeta, o escolhesse como sucessor do rei Saul. Um rei que não está para ser servido, mas para servir, digamos assim, e dar a vida pelo povo ao qual ele é confiado. Aliás, tudo vem a propósito da solenidade que nós estamos a viver neste domingo, que é a solenidade de Cristo, Rei do Universo, no qual encerramos mais um ano litúrgico. Neste caso concreto, o ano C, que foi todo ele dedicado, digamos assim, à meditação e à reflexão do Evangelho de Lucas. Depois, para a próxima semana, entraremos no tempo de Advento, no tempo de preparação para o Natal, e entraremos no novo ano, que é o ano A, que dedicaremos ao evangelista Mateus, digamos assim. Portanto, David, do qual Jesus vai ser descendente, né? Porque através de José, Deus dá descendência a Jesus da parte de David, não é? Ele vem, digamos assim, dinamizar e proporcionar ao seu povo a verdadeira salvação, que é o serviço gratuito e desinteressado, não é? Eu dava só um aspecto importante nesta leitura, a questão de David, que é sempre símbolo de unidade e de comunhão e fraternidade, mesmo entre povos e tribos bastante diferentes nas suas culturas, não é? Aquilo que também hoje nós pedimos a quem nos governa, essa mesma unidade, essa mesma comunhão, e não estas futricas que de vez em quando acontecem entre nós, não é? Isto é importante também valorizarmos isso, não é? É mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E de facto, David, também dentro das suas misérias, dos seus pecados, das suas fragilidades, que ele também cometeu muitas atrocidades, também provocou e gerou guerras e ódios nos povos vizinhos, nós também o possamos fazer dentro das nossas possibilidades também. E passamos então para a segunda leitura, a leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses. Pois é, São Paulo, apesar de não ter sido o fundador desta comunidade de Colossos, né, que é uma comunidade que fica na zona norte da Grécia, da atual Grécia hoje, corresponde mais se calhar à Albânia do que à Grécia, mas na altura era a Grécia, ele, estando já no cativeiro, isto é, preso em Roma para receber o martírio, escreve a um grande amigo que catequizou, Epáfras, que esse sim foi o fundador desta comunidade de Colossos, no sentido em encaminhar a comunidade cristã pela verdadeira fé. Muitos profetas existiam na altura, uns verdadeiros, outros falsos. E Paulo, quando escreve este escrito, escreve no sentido de alertar a comunidade cristã, desde os mais jovens aos mais velhos, para escrutarem a verdadeira voz de Deus e não a voz dos profetas falsos, que às vezes acabam por nos ludibriar e, em vez de nos caminhar pelo caminho do bem, fazem-nos caminhar pelo caminho do mal. E muitas vezes hoje também nas nossas comunidades poderá eventualmente isso acontecer, quando nós nem sempre fazemos a vontade de Deus. É um alerta e é uma catequese que São Paulo nos deixa, no sentido de irmos e procurarmos ir sempre pelo caminho da fé e de Deus. Prosseguimos para o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Em relação ao Evangelho, vem a propósito desta solenidade que nós estamos a viver, do Cristo, Rei do Universo. E conta-nos o episódio de uma suposta perda, né? Da perda de Jesus, né? Jesus que se encontra já pregado na cruz, pronto a dar o último suspiro, no chamado lugar da caveira, ou lugar do Calvário, e que depois é interpelado, digamos assim, por duas personagens que se encontram, um à sua direita e outro à sua esquerda, não é? O chamado bom ladrão e o mau ladrão, porque ele é crucificado, eles são crucificados na mesma altura. E é curioso perceber as duas atitudes dos homens que estão à sua beira, não é? Um deles, o mau ladrão, diz: olha, se tu és filho de Deus, sai daí, porque tens poder para vencer o sofrimento que tu estás a viver e o nosso próprio sofrimento, né? E depois o bom ladrão, que não vi mal nenhum neste homem para ele ser condenado, só fez o bem, só anunciou o reino de Deus e o próprio ao qual Jesus responde: olha, hoje tu estarás comigo no paraíso. É um episódio bonito e que se encontra bastante ilustrado nas muitas artes históricas que nós vamos vendo pelos museus por aí além. Isto reflete também um bocadinho a dualidade de pensamento que existe no nosso mundo e na nossa sociedade, não é? Nem todos aceitam que Jesus Cristo é Deus, nem todos aceitam que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, conseguiu vencer o pecado, conseguiu vencer o mal, conseguiu vencer a morte, não é? E tudo isto está espelhado no chamado mau ladrão, digamos assim. No bom ladrão, não. No bom ladrão é aquele que consegue acolher de coração humilhado e contrito a palavra que o Senhor lhe quer dizer, mesmo que isso às vezes vá contra, digamos assim, o seu próprio pensamento e a sua própria forma de ser e de estar no mundo e na sociedade. Porque aquilo que Deus nos tem para oferecer não é nada de mau, é a verdadeira felicidade e não felicidades temporárias ou passageiras, não é? É curioso também perceber nesta passagem que ainda antes dele, Jesus Cristo, ter sido interpelado por estes dois ladrões que se encontravam um à direita e outro à esquerda, lhe dão a beber vinagre, quer dizer, para poder saciar a sua dor, a sua tristeza e o seu sofrimento. Como é que é possível um homem que passou pelo mundo fazendo o bem, anunciando este tal reino de Deus, que é ele próprio, não é? O reino de Deus não é algo geográfico, limitado por fronteiras, como nós hoje interpretamos os diversos estados, os diversos reinos espalhados pelos cantos da terra. Não, é uma forma de ser e uma forma de estar no mundo, e não com os olhos humanos, mas com os olhos de Deus. A gente, para verdadeiramente perceber o que é o reinado de Deus, é olhar para aquilo que Jesus fez: servir gratuitamente e desinteressadamente o próximo, independentemente das consequências boas ou más que aí advenham, não é? Porque ele só passou pelo mundo fazendo bem, visitando pobres, visitando doentes, dando fé e esperança a quem tinha e passava por diversos tipos de sofrimentos, sejam eles físicos, sejam eles psicológicos, sejam eles espirituais. E o reino de Deus é isto: reino de paz, reino de bem, reino de amor. Olha, um reino que verdadeiramente o nosso mundo e a nossa sociedade cada vez mais precisam. Aliás, basta acender a televisão para nos apercebermos dessa mesma urgência, não é? E acha que agora que falou na televisão, acha que as pessoas vão perdendo a fé quando, quando assistem ao que se passa no mundo? Poderão correr esse risco, não é? É assim, quem tiver uma fé um bocadinho mais débil facilmente a perde, mas se a fé for verdadeiramente enraizada e forte e pujante em Cristo, não há nada que a faça derrubar, não é? Aliás, o próprio povo tem uma expressão na gíria popular, não é? A fé move montanhas. Mas não é a fé simplesmente, é a fé verdadeiramente enraizada e robustecida em Deus, não é? Aliás, a fé possibilita-nos olharmos o mundo de uma maneira muito diferente do que a maior parte das pessoas vê, não é? Nós temos a tendência de olhar com os nossos olhos, não é? Os nossos olhos são sempre limitados, são sempre frágeis, são sempre débeis. Se olharmos o mundo com os olhos de Deus, teremos uma nova interpretação ou reinterpretação dos mesmos, não é? Sabemos que os pontos mais positivos. Exatamente, não é? Porque no meio de tanta miséria, no meio de tanta desgraça, há sempre muita bondade, há sempre muita paz, há sempre muita unidade. Só que essa, como nós sabemos, né, e a Beatriz sabe, não vende. O que vende são as notícias más, não as notícias boas, né? Eu fico contente por perceber que a maior parte dos paroquianos com quem eu convivo já se nega a acender a televisão. Ainda bem, mas até digo, olha, ainda bem, porque é um bom sinal, porque é sinal que se calhar valoriza mais o positivo do que o negativo, não é? E isso é importante, também para as nossas mentes e também para os nossos corações, porque às vezes também corremos o risco de nos deixarmos levar por essa negatividade e pessimismo, e às vezes também falo por mim. Muito bem, estamos a chegar ao final do programa, sem antes, e não poderemos deixar então de parte esta nossa última parte, a sugestão musical. O que é que nos traz hoje, Sr. Padre? Olha, Beatriz, desta vez trago uma música portuguesa. Devo dizer que é das minhas favoritas, é só por acaso. Da Sara Tavares, exatamente, uma vencedora do Festival da Canção, é uma canção de 2007, eu sei. Por acaso já ouvi uma ou duas vezes também ser cantada na Eucaristia. Embora não seja uma música muito propriamente litúrgica para a Eucaristia, eu penso que também se enquadra muito bem neste programa que nós aqui estamos a fazer e que necessitamos verdadeiramente de Deus e da presença dele, né? Aliás, esta letra é retirada de um dos salmos escritos, por acaso, também por este próprio Rei David, que hoje comentámos na primeira leitura. Sim. E vamos então escutar este bonito tema, Eu Sei, de Sara Tavares. Este tema de Sara Tavares, Eu Sei, um grande sucesso que ainda nos dias de hoje, assim é, Sr. Padre. Sem dúvida alguma, aliás, há muitas músicas que ficam para a vida e, de facto, esta é um exemplo de uma delas. Né? E ficamos assim neste programa. Obrigada pela sua companhia, Sr. Padre. Muito grato por mais esta oportunidade também e um bom fim de semana a todos aqueles que estivermos a ouvir. Muito bem, ficamos então com a companhia do Sr. Padre Pedro Simões e terminamos assim este programa Palavras de Esperança nesta sexta-feira, 18 de novembro, com a reposição no próximo domingo, dia 20 de novembro. Obrigada pela sua companhia. Bom dia. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.